E sejam assim bem-vindos à primeira emissão oficial do Bola na Net, o podcast futebolístico entre pai e filho. Pai, Filipe Amar. Filho, Filipe Amar e pai. Bem, olha, agora, se queres que seja assim, tudo bem. Tecnicamente sou. Dás-me a idade que tens, os 31, e eu dou-te os 56. Boa tarde a todos, ou boa noite a todos aqueles que nos ouvem. É um prazer estar convosco na primeira das, esperamos nós, e com certeza das muitas edições que aí estão para vir, do Bola na Net. É verdade. E começamos primeiro, antes de mais, com as nossas manchetes. E então, força. Vamos. Com muita mágoa tua, aí vai a primeira notícia. Com muita mágoa minha, vai a primeira. Benfica acaba por ser campeão nacional de futsal. Ganha a série, a melhor 3, aliás, desculpa, era a melhor 3, sim. Ganhou hoje por... O jogo ficou empatado 2-2 após o tempo regulamentar e ganharam, então, em penaltis. Viste o jogo? 3-2. Eu vi o jogo. Hoje não pude ver. Eu vi o jogo. Viste? E então? O Sporting teve a ganhar 2-0. Uau! Teve a ganhar 2-0. E perdeu, então? E foi um bom jogo. Foi um bom jogo de futsal. Foi um dos únicos... Os únicos, não. Já vi algumas vezes, mas hoje foi um dos... Das poucas vezes realmente gostei. Foi pena, foi lamentar. Lamentar foi algumas cenas menos... Interessante dizes isso. Houve uma conversa ontem entre a conta do Twitter do Benfica e do Sporting, em que se elogiaram um outro por serem grandes equipas. O Benfica fez um elogio ao Sporting e o Sporting depois devolveu o favor, fez um elogio ao Benfica. Mas tenho lido muito sobre futsal e sobre aquilo que o Benfica e que o Sporting têm feito pelo futsal esta temporada, e realmente a popularidade do desporto está... Está a subir mais, e de que maneira? Mais alto, está a mais alto de nunca. Maneira. E o mais interessante no futsal é que as empresas agora, as companhias, estão a ver o progresso do futsal, e maioritariamente as equipas agora já não têm nome Benfica, Sporting, já é a loja do Zé, sim, ou coisas, estás a entender? Muitas companhias já estão a entrar. O dinheiro tem que vir de algum lado. Aliás, eu até tenho pena de não me recordar, acho que era uma equipa que ganhou o Campeonato Nacional Feminino, acho que é uma companhia chamada Boa Semente, uma coisa assim, que eu é que não tomei atenção. Mas é de louvar realmente o progresso do futsal, o trabalho que tem sido desenvolvido em Portugal. Só eu dizia que foi de lamentar, foi algumas cenas menos dignificantes e, infelizmente, por parte das pessoas que não deveriam ter essa atitude. Neste caso, os dirigentes, alguns dirigentes do Sporting, depois do jogo acabar, e lamentável, isso nada dignifica o futsal, e isso é uma modalidade que está a progredir e bastante, não necessita que nós tenhamos que assistir aquelas cenas lamentáveis. Realmente não dá para entender, mas foi um grande jogo, toda a gente saiu satisfeita, menos os sportingistas, obviamente. Claro, claro. Mas eu gostei muito de ver o futsal. Aliás, na minha juventude era o que nós jogávamos era muito futsal no pavilhão do Senhor Prior, e no pavilhão do Stella Maris. E no Polivalente é o mesmo, não é? No Polivalente já não... jogávamos algumas vezes, mas era muito mais difícil lá jogar. Era muito mais difícil. Normalmente eles me mandavam-nos para o antigo, sim, para o cimento. Sim, claro. Continuando então, já que falamos do Benfica, continuamos então com as notícias aleatórias ao Benfica. Maxi Pereira renova com o Benfica 3 épocas. Fizeram também duas contratações que parecem ser boas contratações. Fazem uma contratação Carcela, jogador Standard Liège, que vem para o Benfica. E também Tarbatos, jogador... que era do QPR, passou lá 5 anos, desculpa, passou 3 anos, 3 épocas no QPR, foi uma parte importantíssima à subida de divisão do QPR para a Premier League, mas este ano passado não jogou, tinha problemas de atitude, tinha excesso de peso, segundo o que dizia Harry Redknapp, que era o treinador do QPR na altura. Queen's Park Rangers. Ou em português. Claro. O QPR. Mas o jogador que tem talento realmente tem. E a custo zero, não é? Isso foi a custo zero para o Benfica, penso eu. Foi a custo zero para o Benfica e sim, 5 temporadas que ele vai ficar. Por isso, o Benfica tem pouco a perder com isto. Vamos ver. Se realmente mostrar aquilo que mostrou na temporada de subida do QPR, do QPR, realmente vai dar que falar. E se calhar a contratação mais importante da semana para o Benfica, Rui Vitória, assina 3 épocas. Vem então para o lugar de Jorge Jesus, que já todos sabemos que assumiu então o cargo como treinador do Sporting. Agora já sabemos um bocadinho mais. Já não é só o cargo de treinador do Sporting. Pois, agora já é diretor desportivo, não digo, mas se calhar cara, lá dentro as, as contratações do Bruno Carvalho já é um facto histórico, isso já não acontece. Já não vai acontecer. Portanto, isso é uma das coisas que obviamente estava à espera que acontecesse, que o Jesus para... que era uma de realmente talvez uma das, não direi das de lacunas, mas ele não gostava muito que o Luís Filipe Vieira lhe apresentasse os jogadores que... Aliás, ele, acho bem, aqui há uns 10 anos, ele até afirmou alguns jogadores, destes não fui eu que os escolhi, ele pensa que ele fez a afirmação. Ah, sim? Acho que sim. Realmente, portanto, às vezes era melhor ficar com a boca calada, mas... Mas eu até concordo perfeitamente. Só um treinador deve escolher o plantel claro, que vai trabalhar. Claro que sim, E acho muito bem. Claro sim. E aquilo que tenho ouvido, os Jesus têm umas boas ideias daquilo que quer e até agora tudo bem. Vamos ver, contratações ainda não fizeram nenhumas, mas tem uma ideia definida daquilo que quer e dos jogadores que gosta. E à partida parece que Slimani vai ficar, já com a influência de Jesus. Vamos ver. Já falamos mais disso um bocadinho mais à frente, mas continuando, o Belenenses... Clube de Futebol dos Belenenses, clube que tu és sócio, tal que tal. Não sou sócio. Ah, não é? O meu pai, o avô é que era sócio. Ah, o avô é que era sócio, tu não eu és? Não, sou. Depois do Peniche é o clube que eu gosto. É, pronto, então o Sapinto, duas temporadas, o que é que parece? Parece-me muito bem. É a equipa maioritariamente de jovens portugueses, com um treinador português que foi jogador de futebol, foi internacional de futebol. Acho que sim, acho que foi a escolha certa e oxalá ele seja feliz. Pelo tempo que passou no Sporting, digo que parece ser um treinador de quais os jogadores gostam e que respeitam. E se não respeitarem, já sabes o que é que vem a seguir. É o Sapunho. Com o Sapinho, tu é o Sapunho, o exatamente. Sapunho, exato. Andando mais para a frente então, a seleção A ganhou ontem a Arménia. Aliás, eu devia ser o Ronaldo, ganhou ontem a Arménia por 3-2, marcou um hat-trick, gol de penalti. Dois grandes golos depois disso. Viste os golos do Ronaldo? Vi os golos, vi. Golos que eu acho bastante, quer dizer, ao nível de Ronaldo. E já falamos também mais disso à frente. Tenho uma estatística interessante para te dar sobre eu isso. Também tenho uma, muito giro. Sim, tens. E ficamos então pela seleção de sub-20, que era o primeiro tema de conversa o qual eu queria abordar. A seleção de sub-20 ontem jogou os quartos de final contra o Brasil. Jogo a mim que me parece ser... um jogo em que a seleção deu, já disseste, um banho de futebol ao Brasil. Sem dúvida. Banho de futebol ao Brasil. O Brasil que é todos dizem, onde quer que se leia, onde quer que se ouça, que é das melhores seleções do torneio, mas ontem não parece ter sido esse o facto e realmente Portugal teve azar. Acabou por perder nas grandes penalidades, 3-1, mas há jogadores naquela seleção, aliás, tu já tinhas abordado isto há 2 ou 3 semanas, mas há jogadores naquela seleção que para mim não fazem sentido estarem nos clubes onde estão, ou seja, estar a jogar no escalão inferior à Primeira Liga Portuguesa, porque Riquicho... Sim, mas não te esqueças que eles têm 19, 20 anos, portanto, sim, vamos lá. Agora, depois de termos visto o que eles são capazes, não fará sentido se os clubes não apostarem neles. Aí sim. Isso não fará sentido. Se calhar é para isso então que serve também esta competição, uma competição que se faz 2 em 2 anos, não é? Já, porque claro, já ninguém fica... Sub-20 de 4 em 4 anos não faria sentido. Haveriam muitos jogadores que perdiam então a oportunidade de jogar, mas serve mais de montra do que outra coisa qualquer, ao fim e ao cabo, porque jogadores como o Gelson Martins e o Rony Lopes e o Moreira, e o Moreira não, já o temos visto, mas Riquicho, os jogadores realmente fizeram. E o avançado centro do Futebol Clube Porto, o André Silva. O André Silva aquele também. Aquele moço tem que... Isto são coisas que realmente... Os dois centrais, a equipa absolutamente toda. Mas não, eu quando digo que não faz sentido não jogarem no escalão superior, não quero dizer que joguem no Porto ou no Benfica ou no Sporting. Que sejam emprestados. Que são melhores, de certezinha absoluta, que muitos daqueles que alinham agora na Primeira Liga. Não te esqueças que, maioritariamente, estes jogadores jogaram nas equipas B. Portanto, tiveram um nível de competição já muito, muito bom. Já é muito bom. O Guzo jogou no Chaves, teve emprestado aos Chaves. Muitos deles têm um nível de competição já elevado. É o caso do Moreira, como já tinhas referido também, não é? Sim, o Moreira, ao fim e ao cabo, era um dos poucos que não jogou praticamente a época inteira. Era o suplente do Moreirense. Sim. Mas, enfim, aliás, e o titular também foi chamado à seleção. Uma Rafana, acho que era o nome dele. Foi chamado à seleção o titular do Moreirense. Ah, sim? Sim. Portanto, este era o suplente, este moço, mas tem um talento. Olha, uma boa ideia para o Jorge Jesus ir buscar, porque o Sporting... adiante. Não era nisso que íamos falar. Continuo. mas continuamos. O jogador ontem, para mim, fez dos melhores jogos que tu até te tinhas referido, foi o melhor jogo que ele fez, mas que fez um jogaço ontem, Rony Lopes. Isto é um rapazinho já a virar para homem. Isto... Tem as condições. Ontem, realmente, o Rony Lopes tem sido emprestado. Nós sabemos, eu sei, tu também sabes que ele é jogador do Manchester City. Tem sido emprestado, esteve emprestado ao Lyon, salvo esta época que passou. Uhum. E os jogos que tem devido à seleção, ele tem sido sempre titular, mas ontem, realmente, é que eu vi o Rony Lopes que os olheiros do Manchester City viram. Viram, é um jogador pois. Que tem todas as condições para brilhar no campeonato inglês, mesmo, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aquilo com que eu fiquei mais impressionado foi com a confiança com o Rony Lopes, e muitos, aliás, aquela ala toda direita, Rikishi e Rony Lopes, entre eles dois, cuidado, mas confiança, tinham uma ideia definida daquilo que queriam fazer. Tu já tinhas referido isto, caem no chão, levantam-se logo, não há nada de andar no chão a rebolar e a fazer figura, nada. Uma equipa que tinha uma ideia bastante bem definida daquilo que queria fazer e conseguiu, a maior parte do jogo, realmente executar o plano, mas tiveram azar. Uma pena mesmo esta seleção não ter pelo menos a hipótese de chegar à final, porque merecia. Tem sido as melhores seleções mais regulares a disputar, a jogar futebol neste campeonato. Mas enfim, o futebol é isto, é o que é. Eu espero bem que no futuro próximo as grandes penalidades sejam uma coisa do passado também. Desempate. Tem que ser. Qual é que é a solução? Qual é a solução? A FIFA anda sempre a pregoar aos sete ventos o fair play, o fair play, o fair play. O fair play não se vê durante um jogo. Muito raramente se vê um jogo de futebol com lances de fair play. Muito raramente se vê. Então o fair play, para acabar, isto é a minha ideia, claro, era uma das ideias que eu gostava, só para ver a abolição do desempate da marca dos penaltis, dos pontapés da marca de grande penalidade. É um jogo, num campeonato do mundo, seja campeonato europeu, seja o que for, numa alta competição, não deve ser decidido por isto. Não deve ser decidido de maneira nenhuma, nem tem nada após depois de um prolongamento. Então se eles aprovam tanto o fair play, eu achava que a equipa que cometesse menos faltas no jogo seria o vencedor. Jogaria-se o título, jogaria-se os 30 minutos. Continuarias a jogar os 30 minutos. Antes de jogar o prolongamento, todas as equipas iriam saber onde é que se situava, o número de faltas de uma e de outra. E pronto, e era assim. Decidiam-se. Para mim, era o fair play. Era assim, é que era a melhor maneira de utilizar o fair play. A equipa que utilizasse menos faltas, que recorresse ao menos número de faltas nesse jogo. Mas uma coisa, isso deixa muito ao critério do árbitro, então. Acho que uma coisa que nós falamos muita vez é quando vemos um jogo de futebol juntos, é o fora de jogo. O fora de jogo é uma daquelas decisões em que é bastante difícil para o árbitro ou para o fiscal de linha a fazer, não é? E tu dizes sempre, pá, não era uma decisão que eles deviam deixar o escaldinho a fazer. Não te metas numa situação em que o fiscal de linha tem... Eu falo em relação aos jogadores em si. E é isso que eu estou a dizer. Então, e as faltas é a mesma coisa? Então, mas isso toda a gente sabia como é que era. Há faltas que realmente às vezes justificam. Há outras faltas que não justificam. Eles só recorrem às faltas maioritariamente porque estão lá para serem utilizadas. Agora, se estão perante uma situação destas, a saber... Mudava o critério completamente? Mudava o critério e mudava o número de faltas durante o jogo, seria muito menos, veríamos um jogo muito mais corrido, que é o que toda a gente quer, e para mim era a situação ideal, mas enfim... Concordo contigo, as faltas eram muito menos durante o jogo, seriam muito menos... Mas o maior problema é o critério do árbitro. E depois chegas ao fim do jogo e, epá, parabéns, porque o árbitro veio um pontapé na canela e não marcou, não achou falta. A mesma jogada que nós fizemos, marcou logo. Acho que deixa muito ao critério do árbitro, é muita pressão já no árbitro, que já não precisa de mais daquilo que tem. Os árbitros são profissionais como os jogadores, portanto têm que se lidar com essa situação. Esse fator era um... Não vejo... Qualquer problema. Não vês tu, porque vês o futebol pela parte mais mais justa pela parte mais bonita, claro, do que o futebol é, mas... Olha, eu que tenho visto a seleção de sub-20 deixa-me bastante entusiasmado em relação ao futuro. Exatamente, em relação ao futuro. Estamos, se calhar, para lá a encaminhar, mas também... jogadores da seleção de sub-20, notam uma coisa, jogadores novos, como eles são, 19, 18, 20 anos, não têm jogado em situações de grande pressão, não têm vivido um derby, um Sporting Benfica, como vivem os que jogam na equipa principal, ou não têm vivido pronto, jogam no Mundial Sub-20, mas isto é uma coisa que acontece dois em dois anos, e parece-me a mim aqueles que se apercebem que realmente é mais uma montra do que outra coisa qualquer. Sim, a competição, claro, é o Mundial, interessa ganhar e interessa mostrar aquilo que vale, mas... não tem jogado sobre aquela pressão maior que existe num jogo da Liga ou da Liga dos Campeões ou a Taça de Portugal ou uma coisa assim qualquer. E então, logo à partida, é mais fácil viverem assim ou viverem pelo fair play. Eu parece-me nestas situações, eu digo isto muito porque acho que é este o facto. Numa situação de maior pressão, onde estará mais dinheiro envolvido, e isso tudo, as pessoas, a capacidade de decisão das pessoas já não é tão clara, percebes? Já começam a fazer decisões, se calhar, menos... Sim, mas não te esqueças de uma coisa muito importante. Estes rapazes são todos jogadores de equipas grandes, maioritariamente. São jogadores que, quando começam a jogar num Benfica, num Porto ou num Sporting, já sabem a doutrina desses clubes. São para ganhar, sim, são mas clubes jogar num Sporting B ou num mentalidade... Sporting... Está bem, não. Quem tem qualidade, quem tem... A qualidade não está em questão. O que está em questão é a parte mental. Isso não é. Claro, a parte mental vem mais ao ponto de quando se chega ao fim e tentar marcar os penaltis. Isso é que é a parte mental, mas isso é próprio do jogador português. Nós nunca nos damos muito bem na marcação de penaltis. E o facto é esse. Se formos olhar ao passado de altas competições em que foi preciso recorrer ao desempate para arranjar o resultado final num jogo de futebol, enquanto temos que resolver por intermédio das grandes penalidades, o nosso saldo é muito negativo. Eu muito negativo. Sou sincero, desde que sou vivo e desde que me lembro de ver, até agora Portugal tem sido, aliás, muitas delas têm sido contra a Inglaterra, e temos dados bem. A única agora, tirando esta de ontem, a única situação em que me lembro em termos perdido por penaltis e ser injusto foi contra a Espanha. Agora, recentemente. Sim, mas eu falo, não falo só em seleção nacional, falo em clubes nas competições europeias. Sim. Já o Benfica perdeu uma competição, uma ou duas, por penaltis também. Não nos damos bem, não há nada, mas enfim. Mas faz parte, é uma técnica que se tem que treinar, é uma coisa que se tem que treinar. Então, se formos olhando às mudanças que se têm de verificar no futebol, aqui há uns anos atrás... Toda a gente contestava, recorrer à tecnologia para decidir os lances do jogo de futebol. Olha o que está a acontecer já no Campeonato do Mundo das Senhoras. Já se recorre à tecnologia na linha de golo. E já serviu para realmente tomar as decisões certas. E não foi só, já foi no Mundial também masculino, e a Liga Inglesa já adotou o sistema por completo. Portanto, isto tudo o que ajude para... É injusto. É injusto uma seleção como o jogo de ontem em Portugal, ao longo dos 90 minutos, não foi só a melhor equipa, foi a única equipa que procurou ganhar o jogo. Sim, isso acabar, sem dúvida. E acabar sem a ficar dúvida. Pelo caminho por não conseguir... Falta de concretização. Mas agora... Mas outro ponto interessante, então. Será mais importante treinar ou ser melhor na execução para então evitar os penaltis? Ou eu concordo, os penaltis realmente é uma maneira injusta de decidir um jogo, mas parece-me a mim a maneira mais indicada. Não há melhor, a única solução para mim, a das faltas, para mim não me cabe na cabeça, não acho que faça sentido, deixo muito ao critério do árbitro e não sou grande fã dessa ideia, mas a única outra ideia era jogar um prolongamento a morte súbita e jogar até marcarem. É isso que fazem em muito esporte. O hockey no gelo aqui nos Estados Unidos fazem assim. E o beisebol também. E o beisebol também é jogar até alguém perder e morte súbita. Quando acabar o tempo regulamentar, começa logo a morte súbita e jogam assim. E será mais justo isso? Se calhar. Não sei. Se calhar. Sei que os penaltis, não. Nunca gostei muito dessa situação dos penaltis. Mas enfim. Avançando ainda na seleção de Portugal de sub-20, falámos do Rony Lopes. Outro era o Riquis. O Riquis, realmente, isto é um rapaz, é um homem entre rapazes, ali já. O Riquis, jogador do Sporting, podia, e naturalmente até será, até porque o Cedric tem, há um rumor que tem proposta do Southampton, na Inglaterra, para lá ir, e se fosse o caso, para o lugar dele iria riquíssimo, para mim, sem dúvida. Depois daquilo que eu vi ontem, já andava assim mais ou menos, se calhar já 50% convencido, mas ontem, daquilo que vi, isto é um rapaz que percebe bem a sua função no campo, não tem medo, joga com confiança. É isso que eu gosto, jogadores que joguem confiança e que se note que sabem o que estão a fazer e que o fazem sem problema nenhum ou sem eu até, sem medo. Eu até vou mais longe, aquela asa direita da seleção de sub-21, olha, não tenho absolutamente o Riquiche, sim, Riquiche, acho que vai ser vai ser competição muito, muito séria para o lado direito da defesa do Sporting. E o outro moço, o Gelson Martins também. Não tenho dúvidas. O Gelson Martins ontem também fez um grande jogo. Aliás, Portugal ontem, já dissemos, foi um banho de futebol ao Brasil, e só o Sporting, com licença, só a seleção nacional é que mostrou vontade e argumentos para ganhar o jogo e pronto, e o resto é conversa, e foram a penalti e tiveram azar. E por ali ficaram, mas para muitos desses jogadores é só o começo da carreira deles. Mostraram muito e darão mais a mostrar agora daqui para a frente, imagino. Enquanto também em tópico de seleção, gostava também de falar de seleção A e daquilo que vimos ontem. Do pouco vimos ontem, sim, isso é verdade. A Arménia, uma seleção, quando comparada com a seleção portuguesa, débil, tem muito menos ao receio que Portugal tem em termos de plantel e em termos de jogadores, mas ontem realmente mostrou grande vontade de ganhar o jogo. Ganhámos na mesma, 3-2, Ronaldo a resolver, mas é esse o grande problema. Sem Ronaldo, esta seleção nacional não tinha ido ao Mundial. Sem Ronaldo, esta seleção nacional não estaria em primeiro lugar do Grupo I na qualificação para o Euro 2016 na França. Sem Ronaldo, esta seleção, coitadinha. Ontem realmente foi o dia, tem-se festejado o Santo António em Portugal, mas ontem foi o dia de São Ronaldo. Ontem, sem o Ronaldo, sem o Cristiano Ronaldo, e sabes bem que eu não sou, aprecio o Cristiano Ronaldo, mas também sou crítico em relação a certas atuações que ele tem feito na Seleção Nacional. Ontem, sem o Cristiano Ronaldo, a seleção, simplesmente, eu já nem digo que não ganhava, perdia. E eu já tinha mostrado alguma preocupação na conversa que tivemos na sexta-feira passada acerca de alguns jogadores já estarem de férias. Sim. E muitos deles e já... E muitos e deles, realmente, muitos e realmente deles, essa atitude... O Patrício, então, já tinha a toalha debaixo do braço. Eu não sei se ele estava bronzeado ou não, mas dava a impressão... Ele se calhar deixou a toalha na praia, veio ao jogo e depois voltou para a toalha logo. O segundo gol da Arménia, ele devia ter as mãos ainda untadas do bronzeador, mas enfim, é preocupante aquilo que vimos ontem. A Ronaldo dependência. E eu só por curiosidade fui ver o nível, o média de idades da nossa seleção dos 11 titulares ontem, e mais preocupado fiquei. A média de idades é 30.6 dos 11 titulares. É preocupante. E depois de teres dito isso, vamos ver então, e realmente é verdade. Ricardo Carvalho, 37 anos. Já vi, pelo amor. O mais novo, aliás. Mas o mais preocupante não é isso, é que depois eu disse: bem, mas é 30.6, vamos lá ver, estão no banco, o que é que nós temos? Pior ainda, 30.9. Olha. Realmente, não. No banco é o Bozinga, não é? 30.9, não, o Bozinga não foi convocado. Não foi convocado antes. 30.9, porque estava lá o Bernardo Silva, que tem 20 anos. Uau! Foi o mais novo. Imagina! Mais novo. Imagina! Mais perto dele. Mas quem é que estava no banco ontem, então? O Cédric, a lateral direito. Sim. Não sei porque é que não jogou a lateral direito. Jogou com o Vieirinha. Mas o Vieirinha, quer dizer, defensivamente o Vieirinha deixa a desejar, mas atacar e se calhar é com essa mentalidade que geralmente... Sim, a mentalidade existe, só que nos factos é que não aparece. O desempenho não existiu. Eu preferia lá ter o Cédric. Mas é chegar à Arménia e esperar ver uma Arménia com 11 a defender, parece-me ter sido esse o 11 inicial. De outra maneira, não sei, não percebo aquele 11 inicial. Não dá. Eu olho para a preocupação quando vejo o nosso defesa central, um com 37, outro com 33, os dois. É preocupante. E eu a ver isso e ontem realmente. Não, mas não há razão para isto. Ou há? Não há razão do Ricardo Carvalho ser convocado. O José Fonte acabou de fazer uma época bestial. Estou farto de dizer isto já. Uma época bestial ao serviço do Southampton. Está bem, já não é novo, já tem os 32, parece. 31. Comparado com os outros, é um jovem. É isso. E o que é que o Ricardo Carvalho consegue fazer colocação, experiência tem. Ah, mas foi com a Arménia e algumas... Houve alguns lances, antes da Arménia marcar o golo, o primeiro golo, houve lá um ou dois lances em que os avançados apareceram desmarcados nas costas dos dois centrais. Sim. Portanto, isso é preocupante. Isso, o que é que isso denota? Denota falta de velocidade, denota falta do primeiro passo, exato, claro. Mas já foi esse o plano de jogo da Arménia, que a Arménia viu-se nos primeiros 15, 20 minutos, era a bombear bolas para cima. O que me preocupa a mim é isto já vem há muitos anos, eu não me lembro da última vez que se pegou num jovem de 20, 21 anos e começar na seleção. Sim. Não tem acontecido nos últimos anos. Tem. O Paulo Bento já sabia, eram os amigos dele que jogavam. Sim, sim, sim. E vamos por aí. E o Fernando Santos também não quer inventar, claro, pegou na seleção que tem. E agora só espera que depois do Europeu de França no próximo ano haja uma renovação, não digo uma renovação total, claro, mas os 37, 33, 36, temos que dar lugar aos novos. Na seleção de sub-20, desta seleção de sub-20, tem lá muito, muito jogador que pode contribuir e de que maneira para esta seleção. Vamos lá ver. A ponta de lança deve haver um de certeza, porque... Ah, sim, o único, aquele moço, eu digo-te já, não temos melhor na seleção A do que aquele moço da seleção. Não temos melhor. O André Silva? Não tem, não tens melhor. Tem todas as condições para ter uma grande carreira. Concordo plenamente. Uma grande carreira. Mas outras situações, o Tiago fez uma boa temporada e até o João Moutinho e tudo, mas... realmente o que me custou a ver mesmo é a convocação de não é convocação, não, sim, aliás, a convocação de Ricardo Carvalho, que já tinha, para já, tinha-se demitido, tinha-se... O Ricardo Carvalho e o Tiago, eu não sei qual é a relação entre o Fernando Santos e o Paulo Bento, isto dá-me a impressão que até foi uma mensagem, não dá para entender, foram jogadores que... O Ricardo Carvalho, nós sabemos todos porque é que deixou de fazer parte dos planos do Paulo Bento. O Tiago, ainda hoje não sei o que é que se passou, mas não sei, pá. De um momento chamou o Ricardo Carvalho e o Tiago. E de um momento para o outro, o Miguel Veloso e o Raul Meireles deixaram de fazer parte dos planos do Fernando Santos. Portanto, há aqui estas mudanças. Não digo que sejam as opções. Ainda bem que sim. Mas não dá para entender na seleção nacional portuguesa termos um jogador central com 37, não está em causa a idade, não é isso. Há melhor. Mas nós, exatamente. Temos opções melhores. Temos opções melhores, temos outras opções. Temos opções melhores. Temos outras opções. Isso não está em causa, isso não há dúvida nenhuma. Exatamente. E eu digo José Fonte, tu dizes o Neto, não é? Preferes o Neto, se calhar? Olha, eu depois daquilo que tenho visto da nossa seleção de sub-20, eu prefiro os dois centrais da seleção de sub-20, sem dúvida absolutamente nenhuma. O Domingos Duarte e o Nunes. Dois centrais. Um, rapaz, aquele nem parece português, aquele rapazinho, um calmeirão. É isso que queres num central, não é? Claro, bons centrais. Eu não tinha absolutamente dúvida nenhuma. Mas vamos esperar. Com o tempo, realmente 20 não, ainda... Não vamos esperar até que eles tenham 26 ou 27 anos. Se a idade máxima é 37, ainda tem 17 anos. Sim, ainda tem 17 anos. Espera aí que não leve agora 5 ou 6 anos para serem convocados. Claro, vamos ver. Mas uma coisa, digo, em França também não será, não parece. Parece-me a mim... Se é esta equipa que te convoca para o torneio, é esta equipa que então joga no torneio. E parece que ainda vais ter que armar tens que armar ainda com o Ricardo Carvalho e com o Bruno Alves e com aquela malta toda. Ainda vais ter que armar com eles mais um aninho ou dois. O Ricardo Carvalho, nestes últimos dois jogos, a seleção se ilusionado. Um foi depois de ter marcado um golo, até quando era a Sérvia, acho eu, que foi o jogo, se ilusionado também. Portanto, já denota já uma certa fragilidade física e fica demonstrado que não tem velocidade já dos outros tempos. O Bruno Alves nunca foi um grande fã dele. Parece-me mais... Já das camadas jovens, nunca me convenceu. É um jogador mais de intimidação do que outra coisa qualquer. Nunca me convenceu, mas enfim... É o que temos e espero bem que cheguem a França e façam, nos deixem todos orgulhosos. Mas... Vamos ver. Está para saber ainda. Queria também falar agora rapidamente do Belenenses e da contratação do Sapinto. Tínhamos falado nisto anteriormente, mas Sapinto, jogador, aliás, treinador que os jogadores gostam, tem... tem também já uma carreira mais ou menos definida na Europa, fez uma temporadazinha com o Sporting na Liga Europa, na Liga dos Campeões e depois na Liga Europa, conseguiu eliminar o Manchester City. Achas que vai conseguir, se calhar, mostrar um bocadinho dessa experiência e tudo a serviço do Belenenses? Eu estou entusiasmadíssimo com esta aquisição do Sapinto. E digo mais, Belenenses vai ganhar. Posso dizer ou não? Rapaz, à vontade, diz lá. Não vai ganhar nada. Espero bem que façam uma competição meritória. Já era bom que passasse numa das pré-eliminatórias. Gostava de vê-los na fase de grupos, realmente. Sim, adorava ver isso. E com a equipa, o Belenenses vai manter a base, com certeza, vai bater a equipa que tem do ano passado. Sei o Pelé, sei o mais um ou outro jogador, mas o Belenenses, a base está lá tenho dúvidas nenhumas que o Belenenses vai fazer uma boa época. Se realmente a mentalidade do Benfica é ficar com as camadas jovens ou começar com as camadas jovens, então realmente o Belenenses perde um ou dois para esse projeto. Espero bem que o Benfica, se o Benfica não, se o Rafael Guzzi não fizer parte do plantel Benfica, espero bem que emprestem ao Belenenses, seria espetáculo. Era uma grande ajuda para o Belenenses. Não, estava à espera de vê-lo ontem, fiquei surpreendido de não ter visto, mas um bocadinho desapontado. Mas sim, isso melhor que o Belenenses agora se calhar não tem, não é? Melhor que o Guzzi agora não tem. E já tem experiência a jogar num escalão mais elevado, com os Chaves. E pronto, ficamos por aqui. Fazer uma curta pausa? Sim. Então já voltamos então. E estamos então de volta. Estamos de volta então com o nosso convidado contribuinte, direi assim, especial, o Sr. João Capela. Boa noite, João. Boa noite, está-nos a ouvir? Sim, vocês também? Também? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Espetáculo. Ótimo. Bem dispostos? Tudo, sempre. Sempre bem dispostos. Então, está a correr bem? Até agora, tudo bem. Otimamente. Otimamente. Estamos a falar da seleção de sub-20 e da prestação que deram, e ficámos com muita pena ontem de terem sido eliminados injustamente pela cobrança de penaltis. Uma coisa que eu até lhes gostava de fazer essa pergunta, já que o temos, o meu pai é da opinião que determinar um vencedor, especialmente quando é uma competição assim deste nível, determinar o vencedor pelas grandes penalidades que parece injusto. Eu, para mim, pronto, não há melhor que isto. Penaltis parece-me realmente a solução mais indicada. Não é a mais indicada, é que está a mão de semear. Mas é o que temos, é o melhor. Já uma vez foi discutido entre árbitros ou entre oficiais uma solução diferente, se calhar? Sim, já. Não, como vocês devem se lembrar, a FIFA tentou, o International Board tentou colocar o gol de ouro na altura, no prolongamento. Sim. E a experiência não foi muito positiva porque, imaginemos, uma equipa que foi superior durante os 90 minutos, depois sofreu um gol no último minuto e depois no primeiro minuto do prolongamento sofre outro gol e depois já não tinha possibilidades de tentar ganhar o jogo. E então o International Board experimentou essa forma de desempate e concluiu que não era a melhor solução. Sim. Aqui a questão tem muito a ver com o facto do futebol ser um espetáculo por exemplo, diferente do futebol americano, que dura 4, 5 horas, não é? Sim, sim, sim, sim. O futebol tem 90 minutos e depois tem um prolongamento de 30 minutos. E é, é um esforço físico tremendo já. Pois, exatamente. E porque não há paragens, não é? Não há tempos de desconto, o tempo é corrido. E o que se percebe, e por exemplo, nós aqui na última Taça de Portugal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o jogo. Claro que sim. Sou sportinguista, vi, com muito gosto. Pronto, como você percebeu, no prolongamento quase não houve jogo. Não, não, sim, sim, existe e vê-se muito. Exatamente, começam final a jogar para os penaltis. Muito cansaço. Eu acho que as nacionalidades é uma forma de depois de 90, de, neste caso, 120 minutos de esforço físico, conseguirmos também, se as duas equipas vão até às grandes nacionalidades, acho que ambas mereceriam ganhar a taça, não é? Independentemente de haver supremacia mais de uma ou de outra, o que é facto é que o futebol também não é só atacar, também é defender, e portanto eu acho que o futebol taticamente, tanto eu lembro-me perfeitamente que a Itália ganha um campeonato da Europa ou do mundo, já me lembro bem, a defender. Na altura foi um bocado criticado, mas o que é facto é que eles ganharam, não é? Sim. Agora, se nós gostamos ou não desse tipo de futebol já é outra discussão. Claro. Agora, indo de encontro àquilo que estava a perguntar, eu acho que as grandes modalidades é uma forma depois de fisicamente os jogadores estarem desgastados, irmos também avaliar a capacidade de execução, quer de quem está a executar as grandes modalidades, quer do guarda-redes de quem está a defender, e também de uma questão que eu já falei com vocês outra vez, que é a questão da parte emocional, que é perceber qual é a equipa que emocionalmente, dentro está destas preparada. Condições, está mais concentrada e consegue, obviamente, ganhar. Sim. Eu acho que é uma forma, na minha opinião, justa, também de avaliar outro tipo de capacidades das equipas e de premiar o vencedor. Sim, o meu pai tinha dado sugestão, diz lá, pai. Pois, eu nunca fui grande apologista de recorrer aos penaltis para encontrar um vencedor. Pronto, nunca gostei. Não gostei e não vou nunca mudar a minha opinião. E o que eu tinha falado anteriormente aqui com o meu filho foi em relação à FIFA. Uhum. Utiliza tanto o slogan do fair play. E por que não utilizar o fair play? Portanto, a minha opinião seria, nas competições, qualquer tipo de competição, o acumular de faltas contassem. Portanto, jogariam o prolongamento, claro. Antes de entrar no prolongamento, as equipas iriam saber o número de faltas que cada uma tinha cometido até o momento. Entrar para o prolongamento, toda a gente sabia, eu tenho 30, tu tens 20. E pronto, e acabava-se o prolongamento e a equipa com menos faltas seria determinado o vencedor. Não se recorria aos penaltis. Seria uma maneira muito... acho eu muito, muito bonita de usar o tão apregoado fair play, que ao fim e ao cabo a gente sabe que nunca se utiliza. Agora vou colocar esta questão, dentro da perspectiva daquilo que é o futebol. Se já se discute uma interpretação de uma não marcação de uma grande nulidade e que decide um jogo, imagino o que é agora estarmos a ver em 30 faltas na interpretação do adepto ou da equipa se tinham sido todas bem assinaladas ou não. Bom, isso foi o que Não quero agora dar aqui festa, mas foi exatamente o ponto que eu fiz. Deixa muito ao critério. Foi, exatamente. Deixa muito ao critério. Mas claro, o João tinha que dizer isso, porque o João é árbitro, não é agora. Obviamente. Não, mas acho que. Sim, é isso, seria sempre. É isso. Mas os árbitros são sempre, independentemente de ser. Mas ser do ponto de vista da arbitragem, do ponto de vista do próprio. Do próprio adepto. Sim. Não, mas isso já hoje acontece. Mas então, estás a abrir a porta para acontecer ainda mais. E haver ainda mais transtorno e mais mágoa. Imagino que tinham havido, dar um exemplo, 45 faltas e 44. E uma equipa ganhava porque tinha apenas feito 44 faltas. Não é? Depois tinha que ser, iam fazer um escrutínio das 45 faltas e iam descobrir duas ou três. Mas isso, entretanto, a taça já tinha sido entregue nessa altura. Pois, mas a questão aqui é: a questão de se recorrer à marca das grandes modalidades tem a ver pelo facto de, em termos de esforço físico, estar provado que ao fim de 120 minutos já começa a ser um desgastante e já começa a entrar naquela fase de criar perigo para a integridade física dos jogadores, ou seja, o esforço, tendo em conta o quê? As condições climatéricas. Nós às vezes falamos um bocadinho do futebol, mas há jogos que são executados debaixo de temperaturas negativas e outros de temperaturas de quase 40 graus, não é? E aqui está em causa também a integridade física dos jogadores e da equipa de arbitragem. E depois chegou-se à conclusão de que a marca das grandes penalidades era uma forma rápida, não é? E ao mesmo tempo... igual para as duas equipas, não é? Porque era a execução de uma grande penalidade em que se dava a hipótese de marcar e defender, E que era uma forma rápida também de conseguir decidir uma final ou um campeonato, ou seja o que for. Pois, bem, enfim, e claro. O entendimento é esse, pronto. Eu acho que é mais justo as grandes penalidades do que o gol de ouro, sim. Na minha opinião. Sim, sim, sim, isso também, isso também, isso estou de acordo. Isso também. E falando nas grandes penalidades, era uma questão que eu já lhe queria pôr e não, acho que não mencionei ainda, mas eu vou, em relação a esta, ao desempate das grandes penalidades, qual é o procedimento para a escolha de baliza? Porque eu, estes anos todos que joguei futebol, ainda não sei a quem é que compete escolher a baliza onde se vão... Porque, assim, o sorteio inicial, quem ganha o sorteio inicial, escolhe sempre o campo, quando começa o jogo. Pois. Depois faz-se novamente o sorteio inicial no quando começa o prolongamento e novamente o mesmo procedimento, quem ganha o sorteio escolhe o campo. Depois, nas marcações das grandes penalidades, dá-se a opção de marcar ou defender. Portanto, é sempre o capitão que escolhe se quer marcar ou defender. Já houve uma altura em que era quem marcava, quem ganhava o sorteio era o primeiro a marcar, mas entretanto foi alterado e neste momento o que existe é quem ganha o sorteio decide se quer defender ou executar, pois. Em primeiro lugar. Portanto, é sempre uma opção. Sim, sim. Não, não, isso eu compreendo. Estou-me a referir é exatamente à baliza onde vão ser marcadas as grandes penalidades. Ah, peço desculpa. Não percebi então. Não, a baliza tem muito a ver com várias questões. A primeira sempre é a questão da segurança. Por exemplo, em jogos internacionais e nacionais, aquilo que se decide sempre, porque isso é sempre um pequeno problema entre as equipas, porque, vamos imaginar, habitualmente o que se faz nos estádios é que se colocam as claques mais efusivas em lados opostos e habitualmente sempre atrás das balizas, não é? Pois. E é óbvio que uma equipa prefere estar a defender e a executar as grandes penalidades do lado da sua claque, certo? E, portanto, o que se faz em termos internacionais e nacionais é o árbitro decide sempre qual é que é a baliza. Ok. E a primeira pergunta faz-se sempre ao responsável pela segurança, que neste caso, em Portugal, é o comissário, é o subcomissário, ou seja, a patente mais elevada da força de segurança, pode ser GNR ou PSP. Em termos internacionais, faz a questão sempre ao venue director, que o venue director é um responsável da UEFA, que está sempre em cada cidade e que é ele o homem responsável, podemos dizer assim, de toda a organização de segurança, da organização dos mídia e, portanto, dos aquecimentos. Ele é que gera a que horas é que as equipas vão aquecer, a que horas é que os árbitros vão aquecer. Portanto, é a pessoa que controla toda a logística. Ótimo. E em termos de segurança, nós questionamos sempre. Caso em termos de segurança não haja nenhum inconveniente, o que nós optamos, depois a segunda questão é as condições do terreno. Imagine, pode acontecer em que uma das balizas, a marca da grande penalidade, esteja teorada, esteja com muita lama. E eu até tinha decidido que essa era a baliza antes do início do jogo. Eu posso, e é a única coisa que me faz alterar, inclusive durante a marcação. Imagino que durante a marcação eu estou na baliza X e choveu bastante durante o jogo, e a seguir, ao fim da terceira marca, da terceira execução da marca da grande penalidade, nós percebemos que tem um buraco e que já não há condições para o jogador executar. Nós podemos, baseados na lei, nas leis de jogo, podemos alterar, e só nesse caso alterar a baliza, percebe? E vamos para aquela que tiver em melhores condições, para a outra, obviamente. Ótimo. O que nós fazemos, se tudo estiver bem, no sentido também de não criar nenhum atrito logo antes do início do jogo, não é? É fazer um sorteio também, da reunião antes do jogo. Oh. Vamos imaginar, condições de segurança pode ser uma qualquer. A televisão, às vezes, também tem aqui algum peso, em termos de transmissão. Eles também podem sugerir publicidade, as câmaras, colocação das câmaras, uma questão também de luminosidade na gravação. Portanto, há aqui vários fatores que podem condicionar. Mas se não houver nenhuma indicação nenhuma específica, se qualquer baliza puder ser, a forma de resolver mais especificamente é também fazer um sorteio na reunião e dizer qual é a baliza que prefere, é aquela. E o senhor qual é aquela, faz um sorteio, pronto. Mas em termos só de lei de jogo, que é importante também explicar às pessoas, em termos de lei de jogo, é o árbitro que escolhe a baliza, e não tem que o dizer porquê, escolhe. A única questão que ele tem que ter em conta é duas questões de segurança e condições do terreno de jogo. Depois de escolher a baliza, só poderá alterá-la se, durante a sua execução ou antes do início da execução, verificar que a mesma não se encontra em condições, quer para o guarda-redes, quer para o executante. E um caso interessante que aconteceu ontem, por acaso, na marcação de um dos penaltis, a bola saiu do campo de jogo, não é? E eu não sei se a bola veio, eles, o penalti seguido foi marcado com a mesma bola, ou se foi, ou realmente foi substituído por outra. Neste caso, poderá ser substituída ou terá que ser... Sim, a bola não poderá. Os jogos de profissionais e de competições internacionais utilizam um sistema de multibolas, ou seja, as bolas são todas verificadas antes do início do jogo. Habitualmente são, depende dos jogos, mas serão entre 15 a 10 bolas. E são essas bolas que o árbitro verifica, vê a pressão, vê o peso. Se estiverem de acordo com a Lei 2, que é a lei da bola, essas bolas são utilizadas em sistema de multibolas. Ótimo. Queres fazer a pergunta da semana? Sim. Queria-lhe fazer outra pergunta. Não sei se tinha visto por e-mail um vídeo... Esse vídeo nós vimos bastante, esse vídeo. Viu? Então, faço-me uma pergunta. Vou explicar primeiro então a situação. A situação correu no Mundial Feminino de 2011. No jogo entre a Austrália e a Guiné Equatorial. E houve uma situação em que há um remate de dentro da área de uma jogadora da Austrália em que a guarda-redes da Guiné faz a defesa, a bola ressalta e a defesa, parece uma defesa central da Guiné Equatorial, apercebeu-se de ouvir um apito, parece-me, e pega na bola e mete-a debaixo do braço, como quem diz, agora vou marcar esta falta, ou fora de jogo, ou seja, logo foi que ela interpretou ter acontecido na jogada. Não foi esse o caso, ela assim que se percebeu que não foi, largou a bola e a jogada continuou, não houve marcação de penalti, não houve qualquer justificação por parte do árbitro no jogo. Fiquei sem perceber. Eu, por acaso, não vi a jogada quando tinha acontecido. Vi agora há pouco tempo, apareceu na internet e vi e fiquei um bocado confuso. Qual é a interpretação dessa jogada? Fui então ver a regra, ao livro de regras, e diz que se o árbitro, pelo critério, ou se o árbitro interpretar por ele próprio e por ela própria, que não houve intenção da jogadora, ou se a jogadora se apercebeu de um apito que não existiu, que então era uma bola ao ar, que se fazia ali. É essa a interpretação da regra ou é diferente? É quase assim. A questão de não haver intenção e ela agarrar a bola não é importante. Temos aqui duas questões, que é, sempre que um apito interferir no jogo e os jogadores pararem ou... Sim. Ou neste caso, agarrar a bola com a mão, o árbitro percebe que é uma interferência externa e recomeça o jogo com bola ao solo. Pronto. Neste caso, a bola ao solo teria que ser na linha paralela à linha de baliza, porque bolas ao solo na área de baliza, que é chamada pequena área, não podem ser executadas no interior da área, tem que ser na linha paralela à linha de baliza, que é uma das regras do recomeço de jogo, da Lei 8. E portanto, se houver interferência externa, o jogador não se apercebeu, agarrou a bola com a mão, e portanto aí o árbitro deve interromper o jogo e recomeçar com uma bola ao solo, ou seja, não irá prejudicar a equipa, certo? Sim. Mas não foi este o caso, não é? O jogo decorreu, penso eu. Eu acho que este caso, correu. E vou dar a minha perspectiva, eu não falei com a árbitra, é uma árbitra internacional, e portanto eu acho que, sendo uma árbitra internacional, para nós todos será óbvio que não se trata de um estagiário, e mesmo assim tenho muitas dúvidas que o estagiário, se verificar esta questão claramente, irá marcar a falta, porque é uma jogadora que agarra claramente a bola com a mão, certo? Sim, disso não há dúvida. Não vamos interpretar que ela... Eu vi várias vezes o vídeo, ela está a olhar para lá. O que é que eu posso aqui dizer que pode tentar, se calhar, justificar isto? Que é o quê? Vocês repararem, eu estou a ver o vídeo, e se as pessoas que estiverem a ver, eu não sei se vocês conseguem colocar aí um link do vídeo, poderá ser posso, mais sim, senhor. Posso sim, senhor, e até posso pôr no website também. Pronto, se puder pôr no website é interessante. Nós verificamos uma coisa. Nós temos placares eletrónicos atrás, vermelhos e laranjas. Temos o equipamento do guarda-redes laranja e das jogadoras vermelho. Eu não sei, e porque eu estou a tentar aqui tentar perceber se não houve interferência externa do apito, e nesse caso, se houve, é fácil. O único erro que cometeu foi não ter interrompido o jogo e recomeçar com bola ao sol, certo? Sim. Se não houve interferência, o que devia ter acontecido, obviamente, neste lance, era a grande penalidade, e nem sequer haveria qualquer advertência na expulsão, porque foi um caso de mão na bola, normal, portanto seria só grande penalidade. O que é que eu acho que aconteceu, na minha opinião? É aquilo que nós falamos muitas vezes, que é o esperar o inesperado. E o que aconteceu aqui foi que uma jogadora teve um comportamento que ninguém está à espera. E se calhar o facto de o equipamento da guarda-redes ser laranja, os das jogadoras ser vermelho, todo atrás também vermelho e laranja, ela pode ter-se confundido quem é que realmente agarrou na bola, percebem? Sim, a guarda-redes realmente está de vermelho. Pode ter ficado baralhada, percebe? Portanto, eu só vejo estas duas hipóteses. Não vejo, porque ela está de frente, eu já percebi, há uma imagem que se percebe que ela está a acompanhar o lance e está a olhar. Como eu já disse, é uma árbitra internacional e, portanto, eu tenho a certeza que ela, se visse a jogadora a jogar a bola com a mão, iria marcar grande penalidade, não tenho dúvidas nenhumas. O nosso objetivo é tentarmos olhar para isto e perceber o que é que pode ter acontecido. Obviamente que seria mais fácil ligar para a minha colega, eu por acaso estive com ela na Hungria, ela, na Polónia, porque ela é polaca, e era giro perguntar-lhe o que é que ela viu, o que é que a equipa viu, o que é que funcionou. Sim. Agora, o que é que também está aqui em causa? O árbitro não está sozinho, por isso é que falamos muitas vezes em teamwork. Tem dois assistentes, tem um quarto árbitro. Aquilo que nós falamos em termos de arbitragem, que é o árbitro pode ter um lapso destes, que é um lapso que ninguém percebe, não é? Mas eu consigo entender. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só pode, ou foi interferência externa do apito e ela equivocou-se e não percebeu bem o que é que queria fazer, ou então foi esta questão toda das cores que a pode ter. Sim, realmente agora a ver a repetição, tem razão, as cores É que é uma são grande confusão, semelhantes, percebe? é, sim. Eu não sei se ela poderá. Eu estou a dizer isto um bocadinho à toa. Eu não sei se ela poderá ter ser um. Pode ter alguma Não, dificuldade, é uma podemos possibilidade, ser sim. daltónica, não sei. Há aqui muita coisa, porque isto é tão óbvio, percebe? Que nós não Sim. podemos achar que o árbitro não viu. É, isso não pode acontecer. Ele viu. Agora, o que é que poderá ter acontecido? É isto, foi uma coisa que ele não estava à espera. Estas cores todas terem confundido. Agora, o que nós dizemos sempre é que ela não está sozinha. Portanto, aqui tinha que haver, obviamente, uma interferência ou do assistente, ou do outro assistente, ou do quarto árbitro. Claramente é um caso, e às vezes até, e acho que neste caso já existia o sistema de comunicação. O sistema de comunicação também pode falhar, às vezes não se percebe. Há Sim. estádios que têm interferências com a gravação, pá, mas temos sempre uma coisa que é básica, que é a bandeira, é levantar a bandeira e chamar o árbitro. Pois. Pá, então o que é que se passou? É foi um caso curioso. Eu por acaso não tinha conhecimento daquele vídeo e fiquei claro. É que o jogo decorreu na normalidade. Eu acho que Não, pronto, é uma coisa tão eu, por estranha. isso é que eu Que fiquei nós ainda bem, olhamos claro. para aquilo, peraí, o que é que se passou Eu, aqui? mas é sintomático daquilo que o João tem dito, prever o imprevisto, e aquilo foi uma situação que ninguém está preparado para que alguém, um Nada. órbito Se não internacional, há um apito, numa ouça lá, se não há competição um apito na mundial. bancada, porquê que a jogadora apanha a bola? Não é? Claro, Tipo, claro. não E é? aconteceu ontem, por acaso, e já agora que estamos a falar em mundiais, no jogo entre as senhoras, a Coreia do Sul e a Costa Rica, segundo creio, não tenho a certeza, uma falta. Se for cometida em cima da área, em cima da linha de que faz parte da grande área, é grande penalidade, correto? As linhas fazem Fazem parte parte integrante da das área. áreas que delimitam. Pois. A árbitro desse encontro marcou falta, quer dizer, não marcou penalti, a falta, mas a bola foi colocada em cima do risco lateral. Quê? A sério? A sério, a sério. Se tiver possibilidade, pode ver o Coreia-Costa de Só ver Rica. aqui. Coreia-Costa Rica. Por aí, Costa Rica? Um penalti, a falta existe, é falta para penalti, Sim. mas ela decidiu marcar falta fora da área. Mas eu fiquei depois surpreendido porque a bola é colocada sobre o risco. Ora, Não, não pode, não pode. pois, seria grande penalidade, não é? Ou então Isso é colocava um fora. mundial feminino, não é? Foi o jogo de ontem. E os comentadores, eles aqui, o canal Fox tem também um senhor, não sei se ele foi árbitro internacional ou não, mas ele faz os comentários e ele dizia que se ela colocou em cima da linha, realmente teria que ser penalti. Não, Teria, não sim. foi. Exatamente. E a falta existe, a falta é penalti, até dentro da área, não é? Mas Costa enfim. Rica, Canadá? Não. Coreia-Costa Coreia. Rica. Costa Foi ontem, acabou foi. 2-2. Foi um bom jogo até. Foi um bom. Não, Os foi. jogos do campeonato Elas feminino têm têm sido. tido. Têm tido. Foi 2-2? Foi Foi, foi. 2-2. Foi Deixa eu ver 2-2. se está aqui. Mas enquanto lhe procura isso, falamos Sim, tira. com o João Capela. Enquanto procura isso, outra questão que queria pôr, Diga. e se calhar não sei se é uma coisa que pode discutir ou não, mas voltando ao caso da jogadora ter pegado na mão, ter pegado na bola com a mão e até pô-la debaixo do braço, será isso? Não se falou muito disso, e depois só vi o caso já anos depois. Será isso também o resultado de ser futebol feminino e não masculino? Não quero. Não, Parece-me. não, não, não, não, não. Não, acho Eu que não. É. não, acho que não, acho que não, acho que não. Vocês estão a falar de duas coisas estamos a falar de dois lances diferentes na mesma competição. Estamos a falar de um campeonato. Um em 2011 e outro esta foi. Sim. Ora, aí está. E portanto, nós temos visto jogos de futebol feminino, eu tenho visto alguns, e com uma grande evolução, ou Ah, sem seja. dúvida. Eu ia, aliás, antes de. É? Exato, eu ia mencionar isso. O nível de arbitragem tem sido Não, relativamente. quer da arbitragem, quer dos Ah, jogadores. Eu sim, vi o o futebol árbitro. praticado, sim. Não é? E é outro caso que é de lamentar, e não sei quem é que foi brilhantemente que aprovou estes campos sintéticos. Isto Sintéticos, é um crime. injusto. Estas senhoras mereciam muito mais, e estou estupefacto da FIFA ter autorizado a utilização destes campos, que isto realmente É incrível como é que isso aconteceu, mas enfim. Mas eu não sei se tem a ver com o facto de também de destas relações climatéricas, não é? Não, então o Canadá. Mais, não, de maneira nenhuma. Não esta tem altura nada, do ano, não. Não, exatamente. É. Não faz sentido absolutamente nenhum. Depois de todas estas polémicas que nós temos ouvido e o que tem acontecido na FIFA, dá que pensar, mas enfim. Falando então. Pronto, eu só queria ter a certeza que realmente... Não, isso é. Foi um golo também que apareceu a tecnologia do golo também. Exato, exato. Ou não? Sim, porque é um golo que a jogadora da Coreia tirou... Não, da Coreia sim, tirou a bola dentro da baliza, não é? Não, não, da não, Costa Rica. Não, foi da Costa Rica, sim, sim. Foi. Não sei se vai dar o lance, deixa lá ver. Mas pronto, podemos continuar, que eu se vir entretanto também posso dizer. Mas por acaso é curioso, porque isto é... Pronto, falando em termos de qualidade da arbitragem, este lance a acontecer nesta competição atualmente... Mas é um lance que passou despercebido, quer dizer, quem vê futebol e não sabe... Não passa garantidamente a mim não passou à porque... comissão de arbitragem, claro, se posso garantir. Claro, isso também, pois, infelizmente, são estes pormenores que nós apercebemos, alguns deles... É que pode... É que há erros de facto, há erros de direito. E este é um exemplo para poder a quem está a ouvir, não sei quem está, mas espero que sejam milhões. Sejam 200 milhões de pessoas. Será um, é um, dia. Um dia, se quiserem, também podemos tentar fazer uma coisa em inglês. O meu inglês é mais ou menos. Não, isso é quando o João vier cá, quando fizermos pronto, o convite, é? Quando tá vier bem, cá, tá. Quando nós fomos famosos, então está tá combinado. Está combinado, pronto. Então voltando atrás, é assim, o erro de facto e o erro de direito, o erro de facto é, neste caso específico que vocês estão a referir, é decidir entre ser dentro ou fora a falta. Vamos imaginar que o árbitro decide que é dentro e foi fora, ou o contrário, decide que é fora e foi dentro. Portanto, isto é um erro de facto, é um erro de análise. Ou a bola entrar na baliza ou não entrar na baliza, certo? Sim. Isto é um erro de facto que não dá direito a protesto de jogo. O facto de o árbitro colocar a bola em cima da linha numa falta é considerado um erro de direito, ou seja, o árbitro está a revelar desconhecimento da lei, porque a lei diz que as linhas fazem parte da área que delimitam, percebe? E portanto, eu não sei qual é que foi as consequências disso, também não vale a pena ir por aí, vamos esquecer o caso, que eu não posso comentar casos de jogos. Sim. Se eventualmente um árbitro considerar, vamos imaginar, assinala uma falta e coloca a bola em cima da linha da área de antenidade, seja ela qual for, poderíamos estar a falar num caso de um erro de direito e que dará protesto de jogo. Pois, mas neste caso, até para a defesa do próprio árbitro, ele pode dizer, mas eu não me apercebi que a jogadora tivesse colocado a bola na linha de baliza. Isso será na linha, acima da linha da área. Acha que com 40 câmaras, tecnologia pois, de golo, mas você consegue provar isso? Pois. Mas... É difícil. Falando agora da tecnologia de golo, a única liga que eu tenho conhecimento, que adaptou e que usa o sistema, é a liga inglesa. Os alemães vão começar para a semana. Pronto, é exatamente essa pergunta que eu quero fazer. Em Portugal daqui a 15 anos. Pois, é exatamente. E em Portugal? Não, fala-se disso. Taça da Liga. Desculpe? Tivemos a linha de golo na final da Taça da Liga este ano. Não tivemos a oportunidade de ver. Não me percebi disso. Benfica Marítima, acho eu. Sim, foi. Houve linha de golo. E o jogo, e jogou-se onde, esse jogo? Foi em Coimbra, foi uma sexta-feira. Por isso é que nós não vimos, sexta-feira. Não. Foi em Coimbra. E então, como é que foi? Instalaram no estádio só para aquele jogo? Ou estão sim, aquilo... Não, instalaram só para aquele jogo. Porque assim, eu sei que, por exemplo, em Inglaterra... Ou seja, a colocação da linha de golo, porque depois tem que ser em todos os estádios. Sim, sim, sim. Numa competição profissional estamos a falar, sinceramente, de 8 milhões de euros. O que não é barato. Não é, não. Não, não me tinha percebido que dizia assim, mas... E em Portugal... E quem é que paga o sistema? São as equipas que têm que pagar ou é a liga que paga? Sim. A equipa é que tem que pagar. As ligas profissionais são das equipas. Isso é interessante, que agora, com as equipas que subiram à primeira divisão da Inglaterra... São, geridas pela Federação. É interessante, realmente. E será então por isso que ainda não se adoptou em Portugal? Que é que as equipas mais pequenas... Eu acho que é uma questão, poderá ser uma questão financeira. Sim, então, sim. Antes disso ainda acontecer, ainda, se calhar ainda vão optar é pelo o árbitro de baliza antes de começar isso, porque sai mais barato, com certeza. Falta é, não temos recursos humanos suficientes para o fazer, percebe? Essa é que é a questão. Não me diga que não há falta de árbitros em Portugal. Há falta de árbitros em Portugal. Uau. Uau. Olha, essa é que eu não sabia. Da maneira que são tratados, da maneira que eles são tratados, não me admiro, não, realmente. Pois, não é fácil. Não é fácil. Agora andamos a fazer um esforço no recrutamento, estamos a tentar fazer várias ações de recrutamento, temos uma grave dificuldade, então em futsal é uma coisa do outro mundo, não temos árbitros. Foi uma conversa que nós fizemos anteriormente, realmente, das atitudes que temos visto, especialmente entre os jogos entre o Benfica e o Sporting, não estes que se passaram agora, estes últimos quatro, mas tem havido antes situações e casos que realmente se deixam muito a desejar. É muito complicado. Deixam muito a desejar às pessoas. O futsal é muito complicado, ser árbitro de futsal. É. As pessoas estão mesmo em cima. Eu comecei como futsal. Eu comecei como árbitro de futsal sem tirar o curso. E depois até tirar o curso de balonço, fiz alguns jogos de futsal e aquilo é muito rápido e é um jogo giro. Portugal está a tentar desenvolver bastante o futsal. Não, vê-se. E até agora, com sucesso. O jogo desta manhã foi um belo jogo. Foi um belo jogo. E bem arbitrado também. Bem, pois, mas houve confusão. Infelizmente. Por parte. Mas não tem a ver com o futsal. Nada, nada. Aconteceu durante a semana antes. Não, mas eu estou a falar, estou-me a referir a depois do jogo. Sim. Depois do jogo ter terminado, por pessoas que supostamente com responsabilidades dentro de. Aliás, foi da equipa do Sporting, um ou dois diretores. É incrível. Incrível da maneira que perseguiram o árbitro. E voltando um bocadinho atrás, como estavam a dizer, pois isso não é fácil de fazer o recrutamento. Exatamente. Da arbitragem. Não é? Nós também temos um problema com a fiscalidade, porque os árbitros, quando iniciam a sua atividade, têm que se coletar para depois poderem receber os vezes, para depois poderem receber os seus prémios de jogo. E o que acontece é que estamos a tentar também, junto do Poder Central, resolver isso. Há muita receptividade, foi uma coisa que eles não preveram. Que é quem tem bolsa de estudo, obrigatoriamente, se coletar, perde a bolsa de estudo. Então, o que é que está a acontecer? Nós temos jovens que tiram. Fizemos essa conversa com um primo meu já a semana passada, enquanto em situação dessa, se tiver bolsa de estudo ou se tiver alguma assistência, perde tudo. Assim que receber algum prémio ou algum dinheiro de trabalho, perde tudo. Realmente isso. Ah, isso tem que mudar. O que está a tentar é arranjar uma forma de haver um teto diferente e que a bolsa de estudo possa ser paga, continuar a ser paga, obviamente, não é? E que eventualmente a questão da arbitragem, depois da pessoa ficar formada e ter o seu curso, ou deixar a escola, seja o que for, ou quando acabar a bolsa, pronto, que possa receber depois o dinheiro com retroativos, não com juros, mas que possa receber o dinheiro que não recebeu. Portanto, está-se a tentar resolver aqui a questão, não é fácil, em termos de fiscalidade, mas pronto, isso também é um dos problemas que também depois... nós temos aqui alguma dificuldade nesse sentido. Agora vamos começar a ter várias ações, vamos tentar através do desporto escolar também tentar canalizar árbitros, vamos tentar também através daquela passagem do júnior para o sénior, dos 19 anos, em que muitos jogadores, ou porque o clube não tem séniors, ou porque já viram que não vão ser jogadores de futebol, dar a perspectiva da arbitragem e tentar conseguir trazer mais gente nova, mais recursos para podermos começar a trabalhar de outra maneira, porque aquilo que eu dizia da falta de árbitros não é, em termos da primeira divisão do futebol profissional, não é a falta de árbitros de recursos, é a falta de árbitros com experiência para, percebe? Sim. Porque depois envolve obviamente também a questão logística, em vez de ser equipas de 4 passam a ser equipas de 6, mais dinheiro envolvido também, os hotéis... Depois vai-se exigir bastante e o árbitro de baliza é muito mais do que ver a bola entrar ou sair. Muito mais. Sim, ou seja, nem tem nada a ver, está aprovado e a UEFA já chegou a essa conclusão de que há situações em que o árbitro de baliza não consegue perceber que a bola sair, se a bola entrou ou não. Ponto final. Agora, o árbitro de baliza teve efeito muito positivo na colaboração com a equipa de arbitragem, porque dá uma perspectiva diferente daquela que nós nunca temos, que é a perspectiva da câmara atrás da baliza, não é? Que muitas vezes ajuda. E também a perspectiva, a outra grande mais-valia foi que conseguimos libertar os assistentes para estarem focalizados apenas no fora de jogo, que é uma grande dificuldade, a análise do fora de jogo. Acho que é muito mais difícil ser árbitro assistente do que ser árbitro. Acho que é extremamente complicado. Eles têm que aprender a enganar o cérebro, não é? Uhum. Isso é brutal. Têm que dar o desconto do jogador. Portanto, nós temos o Bertino Miranda, que é o melhor assistente do mundo para mim, e fiz equipa com ele, e nós fomos fazer um jogo Bayern Munique-Real Madrid, e digo-vos que é impossível conseguir acompanhar o Cristiano Ronaldo e o Bale com a bola nos pés. É impossível. Esqueçam. E você acha que tem que ter bola então... no pé. Sim. Estão a correr sem bola. Pois, isso esquece. Isso nem é televisão, se calhar. Mas faço-lhe então a pergunta, e continuamos a falar com o João Capela, já acerca disso, assim, nesse mesmo, em relação a isso, você sente a diferença ou sente benefício de ter então o árbitro de baliza em casos desses, em que só ver um jogador em que fisicamente realmente a equipa não pode andar com ele, tem então não, vantagem... Não, eu estava a dizer da velocidade mais em termos do assistente, do fora de jogo. Sim. Estava só a dizer um caso específico, mas o que é que você faz? Antigamente, quando éramos quatro, o árbitro assistente tinha que estar também preocupado, entre aspas, e continuar a estar, mas diferente, em ajudar o árbitro nas tomadas de decisões. Sim. O que acontece é que ele sabe que agora tem um árbitro ali na linha de baliza que pode ajudar a ver as faltas, os penaltis e não sei o quê. E então foca mais... Foca no mais fora no fora de jogo. De jogo. Sim, exatamente. E é isso, é com isso, é com isso que eu queria que fizesse então essa pergunta. Exatamente. E que no último Campeonato da Europa foi feito um estudo em que houve, e mesmo assim os árbitros assistentes em competições europeias e mundiais têm um acerto de 93%. O que vocês estão a ver em termos de fora de jogo, os que assinalam e os que deixam seguir, é um acerto espetacular. Yeah, sem dúvida. Sim, claro. Isso portanto, as pessoas não têm noção disso. E isso conseguiu-se aumentar para 95%. Ou seja, que são 2%, que é fantástico. Não é? Com a ajuda do árbitro de baliza. Ora, está. Com a ajuda do árbitro de baliza. Agora, outra falar coisa também que... E desculpa interromper, só para concluir. Outra coisa também que se verificou foi que se minimizou e se reduziu os agarrões e os empurrões dentro da área nas marcações dos pontapés de canto e dos livres para a área. Porque os próprios jogadores também já têm a percepção de que está lá uma pessoa, claro, com outro ângulo de visão. Pois. E nós somos muito proativos e é essa a grande mais-valia também. Em relação a andarem a procurar recrutas, novos recrutas, estão também lançados na questão de chamarem as senhoras para a arbitragem? Ou temos senhoras na arbitragem? Sim, senhoras, futsal, futebol de praia, há cada vez mais senhoras. Na arbitragem. Temos alguma nos quadros futebol, nacionais? No futebol também. No futebol também. Temos nos nacionais, neste momento, temos uma árbitra na primeira divisão de futsal. Primeira ou segunda, já não tenho a certeza. Mas já tivemos uma na primeira o ano passado. E acho que desceu. Nas competições da Liga, não? Da Liga não temos. Tivemos na segunda divisão, neste caso terceira, já acabou a segunda divisão. Há 2 anos tínhamos uma na terceira divisão. Porque elas depois têm a possibilidade de fazer o percurso normal do árbitro, entre aspas, masculino, não é? E depois têm o seu percurso como no futebol feminino. Só existe um quadro só de árbitras de futebol feminino, uhum, e que elas fazem também os campeonatos nacionais. E nós agora temos também uma grande aposta no futebol feminino em Portugal, inclusive com a criação, eu acho que foi o Estoril, exatamente, o Estoril criou a primeira escolinha de árbitra, desculpem, de jogadoras de futebol. Só feminino. Oh, a primeira escola em Portugal. É um passo na direção correta. Exatamente. Ótimo. Foi, mais uma vez, foi um grande prazer, João. Obrigadíssimo pelo seu tempo. É um prazer. E vá-se preparando que nós temos aqui um livro de 55 páginas com perguntas daquelas que você, mesmo profissional de futebol, profissional árbitro que é, que você vai ficar pasmado. Mas quê? Mas tem-lhe enviado perguntas, é, para fazer? Algumas já. Algumas são minhas, outras são aqui do Filipe, mas nós que vamos conseguir. E é isso, a intenção é essa, de esclarecer e pronto, e aprendermos sempre algo de novo. No Sim, futebol. Senhora. São duas chamadas já que já aprendi, é o que eu digo, isto. Há coisas que passam, que nós vemos e que passam despercebidos, ou passam ao nosso lado, claro, que realmente há um árbitro. Não, mas é perfeitamente normal, porque acho que nós também, como eu já falei, acho que é importante nós também partilharmos o nosso conhecimento e irmos explicando às pessoas, não a interpretação da intensidade do toque ou não, se rasteirou ou não rasteirou, não, ou seja, uma discussão mais elevada, exatamente, no sentido construtivo. Exatamente. Não é? Absolutamente. E tentar formar as pessoas no bom sentido para que as pessoas depois também possam ter a sua opinião de ver um lance e não ir. E de olharem para um jogo, de uma maneira diferente. Exatamente. E não serem manipuladas diferente por aquilo que se diz, que é, porque muitas das vezes há desconhecimento daquilo que acontece. E tenta-se explicar as coisas de uma forma um bocadinho destrutiva. E eu acho que nós podemos contribuir para o contrário, que é, olha, há duas opções. Podes ver isto da forma negativa ou então podes vê-lo da forma construtiva. E acho que quando não se sabe, deve-se perguntar. Que é o exatamente que não sabe. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, João. E até para a semana e obrigadíssimo. prazer. Até para a semana, disponham sempre, está bem? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. Um grande abraço. Então, igualmente para você também. E tudo a correr pelo melhor, está bem? Obrigado, obrigado, João. Boa noite. Ah, um grande abraço. Obrigado. E é como eu digo, é a segunda vez já em conversa com o João Capela que realmente há casos e situações que... Não, isto vai ser interessante quando começar, quando os campeonatos começarem outra vez. Vão ter situações de jogo, vão haver coisas novas que as pessoas vão se aperceber porque é que não foi marcada a falta, foi porque é marcada assim. Sim. E pronto, é assim que nós vamos esclarecendo. E não é um caso de perguntar, comentar a jogada, ó, fez bem ou não fez? Não, é esclarecer qual é a lei ou como é que se faz a interpretação daquela jogada. Tal qual como... Ora, falta de árbitros em Portugal e tem dificuldade. Não, e não estou admirado. Com a maneira como tratam, mas mesmo assim... Talvez agora com a implantação do profissionalismo, talvez as pessoas com uma falta de... Não quero dizer que vão recorrer à arbitragem por haver falta de trabalho, mas quem sabe, a malta nova, 19, 20 anos, que tivessem jogado nos júniores, e é um facto que o João Cabela mencionou, é um facto, há muito jogador que ao fim de 19, 20 anos, ao fim da carreira de júnior, sei para onde é que eu vou agora, e gosta de estar envolvido no futebol e recorre à arbitragem. E é uma grande vantagem, porque eu sempre disse, para ser um árbitro, um bom árbitro, e seja em que modalidade for, é muito importante ter praticado essa modalidade. Exatamente. Para perceber. É. Por isso é que eu te digo sempre, eu seria um árbitro de carreira internacional se tivesse recorrido à arbitragem. Olha, ouvi dizer que tem falta de árbitro em Portugal. Digo-te uma coisa, não. Achas que não, já nunca passou? Nunca teria paciência para ser árbitro, pelo amor de Deus. Realmente é, e como dizes, acabaste agora de dizer, será esse um dos grandes problemas, ter paciência ou ter a coragem, se calhar. Estômago muito grande. O estômago, tem que se engolir muito sapo e seria muito difícil. Eu concordo contigo, para mim paciência e depois ter que ouvir os jornais e os telejornais a falarem de mim, assim, não, para mim não. E fazemos mais uma curta pausa então e voltamos. Já voltamos. Daqui a pouco. E estamos de volta então ao Bola na Net para falar então um bocadinho do futebol feminino e do Mundial de Futebol Feminino que se está a realizar no Canadá. Uma das situações, já tínhamos falado então com o João Capela, uma das situações, ou dos casos mais interessantes, ou se calhar, interessante não é bem a palavra, menos dignificantes para o desporto, era então que as senhoras têm que jogar no, todos os jogos no sintético. Pois, e isso eu mencionei levemente há minutos atrás, essa situação. Nós estamos todos a par daquilo que tem acontecido na FIFA, com estes subornos, com estes kickbacks, com essa coisa toda. E está-me realmente a pensar, numa altura destas, na altura do verão, portanto, o fator climático nem está em causa. Por que razão é que se fez, é que se chegou a um acordo destes, utilizar os pisos sintéticos? E houveram bastantes protestos, isto não foi uma coisa que a FIFA fez e que elas deixaram andar. As guarda-redes, eu sinto penas das guarda-redes, porque elas cada vez que vão ao chão, elas ficam no chão. Há de ver um jogo, se tiveres a ver um jogo, eu tenho visto vários jogos, cada vez que elas se lançam ao chão, não se levantam logo. Não se levantam. Aquilo é duríssimo. E queima duríssimo. É duríssimo. É. Aquilo é duríssimo. É. Isto é inconcebível numa competição da FIFA. A competição do mais alto nível, em termos de futebol feminino, maior que isto não há. Falta, é o que tu dizes, isto é realmente uma falta de respeito para com o futebol feminino. Elas merecem mais, porque o nível futebolístico apresentado não fica nada a dever a certos jogos que nós vemos nos homens. Nada. De certeza. O desempenho, todos os jogos que eu tenho visto até agora, o desempenho tem sido fora de série. Não descansam, jogam com grande vontade. E realmente não merece, não parece. Eu tenho visto, isto modifica muito a maneira de jogar também, porque aquilo não reage como sendo relva. Claro. E está a falares na questão de reagir. Pontapés em profundidade, lances bem medidos, bolas metidas na frente. O que acontece? A bola vem pelo ar, a bola, em vez de avançar, a bola morre. A bola, quer dizer, eu tenho-me apercebido que certas jogadas, o avançado vai, ou seja, médio-direito ou extremo-direito, lança-se a bola vem no ar e ela está a contar em que a bola bata e avança. E depois vem até com ela, mas não. Nada. E cada vez que bate, vês coisinhas de parecem bolinhas de borracha. Borrachas. Incrível. Saltam e tudo. Realmente, e a maneira como eu até já tenho jogado em campo sintético. E reage bastante diferente. Em bolas corridas é mais rápido que a relva, mas realmente quando a bola vem no ar, morre ali. E reage bastante diferente. Enquanto que na relva é mais macia, é mais. E outra coisa, fisicamente o sintético dá cabo dos joelhos, porque é como tu dizes, é mais duro. Claro. E não é deitar. Só não é por acaso, no primeiro jogo, Canadá-China. Uma das melhores jogadoras da China teve uma lesão que ficou logo para o campeonato inteiro. Vai ficar meses afastado, uma torção que fez no joelho. Sim. E é uma lesão numa jogada absolutamente normal. Só porquê? Porque ela vem a correr, o pé ficou preso no terreno. Sim. Se é relva, a relva deixa ir. Deixa, claro. E aquilo não. E foi uma coisa tão estúpida. E a moça, pronto, ficou fora do campeonato, logo no primeiro jogo. Não parece justo, mas protestaram e tudo, e em resposta aos protestos e outras perguntas que depois surgiram, uma das perguntas que se fizeram ao Sepplatter é o que é que ele faria como presidente da FIFA, ou o que é que ele deveria fazer, ou o que é que ele acha que deveria fazer para tornar o desporto mais ou o desporto feminino, ou o futebol feminino mais, sei lá, mais popular, não é? Mais visto nas televisões e mais falado, e não sei se ouviste isso. E a resposta dele foi que, se calhar então era melhor metê-las a jogar em saias mais curtas ou calções mais apertados, porque elas são bonitas e as pessoas querem ver isso. Um idiota, mas é isso. Mas o que isso é uma reflexão então do falta de respeito que ele tem, claro, é da mentalidade. Claro, mentalidade. E para ele não, aquilo não interessa para ninguém, ou deve pensar, porque se não interessa para ele, não interessa para mais ninguém. Mas não é esse o caso. Eu te digo, nos Estados Unidos. A seleção feminina é mais falada e mais popular, de certezinha absoluta, que a seleção masculina. Não digo que seja mais, mas não está muito longe. Eu acho não que sim. Está muito longe. Eu acho que sim. As jogadoras... A popularidade não está muito longe, não. As jogadoras, claro, que elas têm a figura que elas fazem são crianças a vê-las jogarem e a vê-las a falarem, gostam e querem ser como elas. Pois, não é? Enquanto cá o rapaz que vê um desporto quer ser mais como um jogador de beisebol ou jogador de futebol americano, as americanas, as jogadoras de futebol na seleção americana de futebol, do nosso futebol, não do futebol americano, são realmente um exemplo muito grande para as miúdas de hoje em bem, dia. Espero, bem, o exemplo, com rara exceção... Sim, da Hope Solo, que... Bem, ainda não sabemos bem dessa situação. Sim, mas realmente mas é um nunca caso... deveria, nunca deveria não, estar a fazer nunca, parte da seleção. E concordo plenamente. De maneira nenhuma deveria lá concordo estar. Concordo plenamente. Mas uma coisa que te digo, sem ela já tinham perdido os dois jogos, de certezinha absoluta. Ela é o Cristiano Ronaldo salvaguarda das devidas diferenças, mas é ela. Sem ela, a seleção não tem hipótese nenhuma. Concordo plenamente. Mas acho bastante injusto a maneira como e desce isto, a fonte da injustiça ou a fonte do desrespeito é já de dentro da FIFA, já não isto é... Isto só me leva a pensar, e depois, mais uma vez, depois de tudo nós que temos lido e visto nas notícias, porque isto dá que pensar, alguém tirou benefício, algum benefício desta situação, desta decisão que não lembra absolutamente a ninguém, é absolutamente incrível. O futebol feminino, sou um grande fã do futebol feminino, eu tenho visto muitos jogos e continuo a ver, não fica nada a dever em qualidade futebolística, em cultura tática. Aliás, elas taticamente são muito mais perfeitas que certas equipas de homens, sem dúvida, porque elas são perfeitíssimas. Sim, e as melhores equipas, o Brasil... Equipas, seleções que fizeram, que foram a primeira vez que apareceram em mundiais, eu fiquei estupefacto. A Colômbia, primeira vez. Costa Rica, primeira vez. Holanda, primeira vez. Uhum. Mas a jogarem um nível futebolístico, deixa-me te diga, não admira que Portugal não tenha hipótese, porque Portugal tem uma seleção decente, que sabem jogar. Sim, mas, sim. Claro, então, vemos uma seleção como a França, uma seleção como a Espanha, que perdeu 1-0 com o Brasil, não merecia ter perdido. Sim. Portanto, é um nível futebolístico muito grande, não é nada como era antigamente esta malta toda, qualquer seleção que esteja lá, aliás, com uma exceção ou outra, de equipas, de seleções africanas, que também estão a começar, não é? Um nível muito bom. Eu digo sinceramente, os jogos que tenho visto, ainda não consegui dizer esta seleção vai ganhar. Sim. Tem um núcleo, tem umas 4 ou 5, dentre essas 4 ou 5, inclusive é o próprio Canadá. Os Estados Unidos, infelizmente, não vejo que... Fizeram um jogo nível menos conseguido. O nível futebolístico que eu tenho visto em relação a muitas seleções, não sei se lá chegaremos. Mas a Alemanha... Inclusive, a própria Suíça, que está em vias de não se qualificar, apresentou um futebol espetacular. Sim. A Holanda, a primeira vez, um futebol espetacular. Portanto, dá gosto. E energia, tem uma energia e jogam com uma vontade não, que é. Aquilo não, fora há, de não série. Há queima, não, não há queima não, de tempo. É, não há queima e não há queima de tempo e não há medo. Não há as coisas. Vou agora estacionar aqui o autocarro e pronto, vou jogar para o empate ou marco um gol cedo e fico. Não, senhora, tem que dar o mérito onde é devido e realmente todos os jogos que tenho visto até agora têm sido bastante bons e de uma energia elevadíssima mesmo. Pronto, nós é um prazer estar com vocês e irá sempre daqui para a frente ser um prazer ainda maior, mas precisamos que também que vocês colaborem, pelo menos para saber que nos estão a ouvir. Eu sei que estão alguma muito a ouvir, o pessoal em Peniche está a ouvir, de certeza. Não, estão alguns a ouvir, estou aqui a ver, sim. Em, não sei, outras localidades. O importante é também ajudarem a causa e se ouvirem e se gostarem, façam conversa aos amigos, digam aos amigos, digam aos familiares. Isto é um programa para todos, vocês podem entrar em contacto connosco. Absolutamente, absolutamente. Nós temos, já no website, há um botão do Skype, se tiverem uma conta do Skype, podem entrar em contacto connosco quando quiserem. Basta carregar no botão, e se tiverem o Skype instalado no vosso computador ou telefone até, se tiverem um smartphone, podem entrar em contacto connosco e com muito prazer nós o faremos e falamos daquilo que quiserem. À parte do Skype, também existe o Facebook, temos a nossa página de Facebook, Bola na Net, se fizerem uma pesquisa é o primeiro resultado, podem mandar mensagens também pelo Facebook, se quiserem podem mandar deixar, e-mails. Podem deixar perguntas durante a semana? Exatamente. Para perguntarmos ao Capela? Absolutamente, se tiverem perguntas para fazer ao Capela ou se tiverem uma pergunta qualquer ou sobre o vosso clube ou uma opinião que queiram discutir e nós com muito prazer o faremos. E também temos o nosso e-mail, bnn@bolana.net. Podem enviar questões também para esse e-mail. Também temos, se quiserem mandar uma questão só para o meu pai, se não querem que eu leia, podem mandar para José@bolananet ou então Felipe@bolananet. Qualquer um desses, mas o principal é o bnn@bolana.net. E finalmente também temos o nosso website www.bolana.net, e aí também podem mandar questões, tem lá um botãozinho que podem clicar para mandar questões. Se quiserem encontrar a nossa página de Facebook, também podem encontrá-la através do nosso website. O que eu quero dizer com isto é, existem uma série de vias de comunicação connosco para fazerem perguntas, para participarem. E mais uma vez, nós fazemos isto porque nós gostamos de falar de futebol, eu e o Filipe, mas também, se vocês quiserem colaborar, faz-nos muito, facilita-nos mais, porque assim temos mais diferentes opiniões. Exatamente. E poderemos trocar opiniões. E as opiniões não são, não quero também com isto dizer que nós discordamos muito entre o meu pai e eu. Claro. E para mim, se calhar às vezes é melhor isso, é discordar as opiniões e explicar e defender as nossas opiniões. Por isso também não tenham medo. Se virem com questões um bocado mais controversas, vá. E podem vir equipados à vossa equipa favorita, não faz mal. Absolutamente, eu venho para aqui sempre ao Sporting. Sim. Tu ainda não vi uma camisola? Tens uma camisola do GDP, tens que ter aí, não sei qualquer. Tenho, mas é muito antiga, já não me serve. Ah, pode ser que alguém de mim esteja lá a ouvir e que mande uma agora. Vamos lá ver. A ver, vamos. E então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui hoje e então voltamos para a semana às 4 da tarde, hora dos Estados Unidos, da costa leste dos Estados Unidos. Da costa leste dos Estados Unidos e 9 da noite. 9 da noite em Portugal continental. E olha, nos Açores não sei. E Madeira. E menos uma hora nos Açores. Ah, pronto, estás a ver. Já aprendi uma coisa nova. Eu se calhar até já sabia, só me tinha esquecido. E pronto. Então, boa noite a todos, ou boa tarde, e até à próxima. Foi um prazer.